Nós já passou por tanta tempestade que já perdemos o medo da chuva. Ontem à noite prenderam o Chaves que tava na fuga com o Sua Madruga. Os bota preta, coluna quebrada, tava com a foto e o mapa da favela. Invadiu os barracos, deu tiro pro alto, vi vários malacos pulando na janela. No beco da viela tem um sentinela que fica naquela, sem deixar guela. No outro dia fica os comentários, fulano foi preso, Beltrano já era. É só papo reto, nós tá pelo certo, de olho aberto, com os emocionados. Um passo à frente, vivendo o presente, sonhei com o futuro, lembrei do passado. Ouvindo Racionais, curtindo sabotagem, soltando pipa em cima da laje, pegando rabeira, roubando na feira, crescendo no berço da malandragem. Nós ia pra escola só pra jogar bola, chavecar as mini e comer a merenda. Falta de recurso ensinou os bruxos a sobreviver com pouca renda. Aqui no gueto não tem outro jeito, ritmo frenético e acelerado. Tem que lutar que nem um leão pra ser um louco consagrado. Vários aliados estão conectados em várias cities, em vários estados. Artilharia pesada, só sangue bom lá da lado. Maurício DTS, nós reconhece, várias referências vem de SP. No alto-falante as ideias gigantes vai encorajando os moleque a crescer. Rap real é o rap das ruas, sobrevivente revolucionário. Da zona norte de Londrina pra zona sul de São Paulo. Os canas já sabem que eu tô aqui, mas não invade a lei, sabe que eu tô aqui. Os holofortes brilharam, apontou pra mim. Tô com os cachorros de rua até o fim. O brilho que tá no meu olho é ouro. Dá meu cofre que agora eu virei tesouro. Uma guia cromada, meu patuá. 20 no pente, afasta mal a cor. Isso mesmo, rapaz. É pouca zonada pra leve traz. Nelson me falava que a vida é sofrida, alegria pra frente, tristeza pra trás. Dizem que a arte é imortal. Já fiz minha parte, anti-heróis é sensacional. Mas anti-demônio não é só encarte. A cada gíria que fala um recado da rua de quem sempre foi discreto. Porque cada vez que um pé quebrado se arrasta, quem é se retira o passo reto. Tudo é questão de pensar assim. Se o rap é vivência, eu vou respeitar. Antes do verso e do din-din, melhor cê saber pra depois cê falar. Tudo que cê quer fazer, nós fez. Escuta os porra, calma, canta e chega devagar. Enquanto me for na marra de vocês, na rua nada é a sua mãe quem vai chorar. O que o rap me deu, cê já sabe. Um clássico vim da escola de trem. Andei nas ruas de terra e na mira, eu fiz globocop virar catafento. De nada lamento, arrependimento na biografia não tem. Pablo ensinou que negócio é negócio, e se quer ficar vivo, confia em mim. Duas mente pensante incomoda muita gente. Duas mente pensante incomoda muito mais. Aquilo que não te faz seguir em frente, com certeza vai te puxar pra trás. Uma mente pensante incomoda muita gente. Duas mente pensante incomoda muito mais. Aquilo que não te faz seguir em frente, com certeza vai te puxar pra trás. Cuidado aliado que o seu personado tá de olho no seu malote. Querendo dar bote. Salve my love.